Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Decabits, né? E abordar um tema também não relacionado a jogos. Já nós estamos na semana que nós temos uma semana cheia para treinamentos, então não tem muitas notícias com relação a dentro de campo. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre Clube Empresa, já que a direção do América vem vendendo o Clube Empresa como a nossa salvação. Vamos falar um pouquinho sobre os prós e os contras e se realmente tende a ser aquilo que vai elevar o nosso clube de patamar, ok? Antes de mais nada, né? Lembre-se de se inscrever aqui no canal, dá o seu like no vídeo e deixe também um comentário aqui, para além de ativar as notificações, para você sempre receber aviso, né, de quando a gente tiver produção de novos conteúdos, ok? Pois bem, Clube Empresa. O Brasil realmente está um pouco atrás, tanto na questão de ligas para se jogar, quanto na questão de Clube Empresa. E ambos esses assuntos vêm sendo agora muito debatidos, né? Vale lembrar que a Primeira divisão inglesa, né? Premier League, virou Premier League, né? A Liga de Clubes, sim, em 92. Então já tem bastante tempo. A Liga Espanhola hoje também é Liga Italiana. O Campeonato Alemão é uma Liga. As principais, todos os campeonatos europeus são ligas organizadas pelos clubes, né? Que aí você tem o maior poder de conseguir se forçar, né? Se impor para a questão de debate. De cotas de televisão, premiação e tudo mais. Só que isso não é a pauta de hoje. Vou falar também sobre o clube empresa, que é a realidade nos grandes clubes europeus hoje. Se for pensar, todos eles são empresas. Com a exceção de Real Madrid e Barcelona, que ainda se mantém como associação. Pois bem, esse clube empresa, você tem formas diferentes de se fazer. A mais comum na Europa é literalmente a empresa como todo o clube tem um dono. E aí você pode citar os clubes ingleses são as principais os principais exemplos disso, né? Se eu pensar o Manchester United hoje, ele pertence à família Glazer, que também é o dono do Tampa Bay Buccaneers da NFL. O Liverpool hoje tem um grupo de americanos que são os mesmos donos do Boston Red Sox. O Manchester City tem o Citigroup, né, lá dos Emirados Árabes. O Chelsea tem o Abramovich, né? Também como dono. E por aí vai. E se for pensar, citei os maiores clubes assim, eles têm pontos positivos e negativos. Vamos pôr assim, lá você tem de formas diferentes do dono, o que ele quer fazer com o clube de futebol. Assim como nas ligas americanas, tem muitos desses bilionários pelo mundo afora, eles querem comprar um clube como basicamente um hobby. Tem até grandes clubes lá na NFL, por exemplo, que não ganha nada há muito tempo porque os donos não estão muito aí para o esporte. Eles querem ter um clube para falar que tem um clube. E, bem, então não acabam não fazendo muita coisa. Outros compram com a ideia de gerar dinheiro com publicidade, marketing para suas marcas. E outros realmente querem investir no esporte. Eu acho que os maiores exemplos daqueles que reestruturaram completamente os clubes é o exemplo do Manchester City, que tinha um dono antes, mas era um clube que era de médio ou pequeno porte na Inglaterra, brigava sempre ali contra o rebaixamento, caía direto, subia. O Citigroup chegou, injetou muito dinheiro. Era um clube de tradição, mas eles chegaram a ter relevância há muito mais tempo atrás, coisa de 50, 60 anos. E aí, com o dinheiro, né, dos Emirados, subiu o clube de patamar porque eles investiram no clube como um todo. Eles investiram em infraestrutura, centros, melhoraram o centro de treinamento, melhoraram o estádio que eles tinham, melhoraram as condições de trabalho, diretoria, foram buscar um tanto de ex-diretores do Barcelona, para categoria de base, para condução do clube como um todo. Culminou até com a chegada do Guardiola e hoje eles estão brigando praticamente todos os anos para serem campeões da Liga Inglesa. O Leicester, eles têm uma pegada bem parecida também. O Leicester, ele foi comprado por uma família, se não me engano, tailandesa. O nome é bem complicado de falar. E eles investiram no futebol, um pouco diferente, contratando jogadores jovens, promissores, né, para montar um elenco. Acabaram sendo campeões ingleses ali, meio que na sorte, não era bem o ano para serem campeões. O time desse ano, por exemplo, é bem melhor do que aquele time que foi campeão. E, bem, eles revelaram o Kanté, que foi vendido depois, o Drinkwater, que eles foram buscar barato e venderam depois para o Chelsea, o Maguire, eles buscaram barato e venderam bem caro para o Manchester United depois, o Mahrez, que foi vendido para o Manchester City. Então, eles conseguiram pegar jogadores baratos e hoje eles fazem igual. Eles estão com o zagueiro turco, Sonioglu, que também está especulado nos times grandes todos lá. Você pega o Tielemans, que é um volante também promissor, também muito especulado. James Maddison, vira e mexe, tem especulação dele também com os grandes clubes. Então, eles têm essa filosofia. Eles vão contratando jogadores jovens, baratos, tentando revelar também. E acaba trocando, mas o time hoje briga lá por competições europeias. E era uma coisa que não estava na realidade do clube antes desses donos de agora. O Chelsea, que pese que vinha no crescente com o dono antigo, quando o Roman Abramovich comprou, eles começaram a brigar lá em cima, ganharam vários títulos ingleses, que não era tradição no Chelsea, chegaram a ganhar a Champions League também. Então, também foi uma subida de patamar com os donos. Mas também tem os casos que não são tão felizes assim. E vou pensar o Manchester United, que pese quando foi comprado pela família Glazer, ele tinha acabado de ganhar a tríplice coroa em 99, e os Glazers meio que não investiram tanto no futebol. E aí o time ficou ali, ainda conseguiu se manter no sucesso, porque no comando do clube manteve o técnico que foi longevo lá, que era o Alex Ferguson. Então ele conseguia centralizar ali e deixar o clube ainda competitivo. Mas quando o Alex Ferguson saiu, ficou esse gap ali de administração e comando, e como os donos não ligam muito para isso, o time foi caindo e não briga mais por título desde então, desde a saída do Alex Ferguson. E isso é bem pesado num clube que é uma das maiores arrecadações do mundo. Tem a maior torcida na Inglaterra, uma das maiores torcidas do mundo, porque tem muitos torcedores tanto nos Estados Unidos quanto na China, espalhado pela Ásia. Isso pesa, e porque o dono não quer investir tanto, e a torcida cobra um pouco isso. E esse ano aparentemente eles vão mudar a forma de administrar o clube. Um outro exemplo disso é o Newcastle, que é um clube tradicionalíssimo também na Inglaterra, tem uma torcida muito grande, uma torcida bem fiel na cidade de Newcastle, mesmo nome. Mas o dono é o dono até da maior loja de artigos esportivos do Reino Unido. Então é um cara que tem dinheiro, um dos britânicos mais ricos da atualidade, só que ele não investe tanto no clube. Ele colocou o nome da loja como o nome do estádio, ele também patrocina o clube, era o patrocínio master, hoje vira outros, porque outras empresas querem pagar um pouco mais. E a torcida vira e mexe pede para ele sair por conta disso, porque ele não quer mudar o clube de patamar, ele não vai colocando dinheiro, ele vai só fazendo dinheiro no clube sem aportar um pouco mais, e o clube acaba não conseguindo ser competitivo. E aí, há de se colocar também que diversos clubes tradicionais da Inglaterra chegaram a praticamente quebrar. É o caso do Derby County, que trocou de dono diversas vezes. É o caso do Leeds United, que era um dos maiores campeões ingleses. Montou um timaço, mais ou menos lá nos anos de 2000, 2001. O time foi muito caro, e aí eles caíram para a segunda divisão, afundado em dívidas. E foram sempre trocando de dono, chegaram a jogar segunda, terceira divisão. E hoje, com o dono atual, conseguindo subir e estão brigando ali no meio de tabela da primeira divisão. Para evitar um pouco isso, se debate hoje na Inglaterra que todos os clubes, todas essas empresas, né, que de lá na liga, tenham um conselho de torcedores para evitar que se façam essas mudanças muito drásticas, para evitar que não se tem esse apreço com a história do clube, para que ou eu não tenho uma preocupação com a parte esportiva também. Então esse é um debate que está rolando muito forte na Inglaterra e que pode se pesar no que se vai fazer aqui, por exemplo. Na Alemanha, isso já não acontece, porque o modelo alemão é um pouco diferente. O modelo alemão, os clubes, eles têm que ser donos de 50% mais uma das ações do clube. Então as empresas que vão investir lá, elas vão deter 49,9999% das ações totais, ou seja, eles não vão ter o direito de mudar o escudo, de mudar o clube de cidade, de mudar as cores do clube. A torcida ainda, né, vai ter a parte associativa, ainda vai ter a maior parte das ações dessa empresa, que é o clube. Então eles vão ter a palavra final nesse aspecto, só que eles vão aportar dinheiro e vão também lucrar com o clube. É um pouco o modelo de lá. Dá certo. Em certa medida, você mantém, você vai evitar que aventuras como as que acontecem na Premier League aconteçam por lá. Mas isso também limita um pouco a quantidade de investidores. E hoje tem muitos investidores que estão comprando, às vezes, clubes na Dinamarca, na Holanda, nos países das ligas menores europeias, porque eles conseguem comprar o clube como um todo, e aí eles conseguem revelar os jogadores e vender e lucrar um pouco mais, já que eles vão ser donos do clube todo e não só de praticamente metade só. Então é uma questão também que pode não ser tão atrativo se manter nesse padrão, muito embora seja o mais seguro para evitar que aventuras aconteçam. E aí fica um pouco nessa linha, né? Que tipo de investidor vai vir para a América? O que vai ser feito? Aqui no Brasil a gente tem casos tanto de sucesso quanto de fracasso. A gente tem casos de clube empresa como o Figueirense meio que tentou fazer, né? Colocou uma terceira parte que veio com dinheiro para poder administrar. Aí a terceira parte meio que brigou com o pessoal lá, viu que o negócio não ia dar certo do jeito que eles pensaram, largaram mão e deixaram o clube numa situação financeira horrível. E até hoje eles não se recuperaram disso. Vale lembrar que o Palmeiras passou por um aperto com a saída da Parmalat, o Corinthians passou um aperto na saída da MSI, por uma situação similar, porque um investidor chegou colocando muito dinheiro e quando eles saíram, ficou uma terra arrasada. Isso quebrou clubes até na Itália, o Parma quebrou assim também, a Fiorentina também. Parece que a Fiorentina conseguiu se reerguer já, o Parma ainda não virou, não conseguiu ser o clube que era antes, por exemplo, desses problemas, né? E nós temos cases de sucesso também, como é o caso do Red Bull Bragantino, né? Que, isso colocar essa terceira parte, Cuiabá, né? Que são clubes que tem um dono mesmo, e eles fazem exatamente o que querem. No caso do Cuiabá, o clube foi fundado como empresa, então um pouco diferente. O Bragantino, ele se vendeu ao Red Bull e aí mudaram o uniforme completo. Ficou diferente, então essa é um medo, uma coisa que eu, por exemplo, não gostaria de ver no América, que o América virasse uma empresa e mudasse as cores do clube, mudasse a parte das histórias, não é legal, mas querendo ou não, funciona, e pela proposta que a Red Bull tem nos outros clubes que trabalham, que é sempre de comprar jovens jogadores até para conseguir lucrar com a venda depois, mas formar e conseguir também com sucesso em campo, fazer a propaganda da marca deles, né, do energético, acaba que hoje você vê o Red Bull brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro e jogadores que eles compraram, de certa forma, até baratos, como o Claudinho, sendo muito valorizados e com a chance de uma revenda bem alta para a Europa. Né? Então, ao que se conversa, o América não vai fazer um investidor como é mais ou menos o Bragantino, não na questão de mudança da marca, o clube vai manter manter gente do conselho lá para entrar em acordos com a relação a manter a estrutura, história, uniforme, cores, a cidade, isso tudo vai ser protegido, né, com esse acordo de clube empresa que o América está fazendo. Entretanto, o clube realmente vai ter uma terceira parte, investidor, cuidando da parte do futebol. E aí tentando buscar o sucesso em campo até para conseguir valorizar os atletas e conseguir lucro depois. Isso acontece hoje e tem várias formas de receitas. As receitas publicitárias hoje em estado geralmente podem ser... o clube pode mandar, então a empresa conseguindo jogos atrativos, conseguindo um time que jogue bem, vai ter apelo midiático e aí esses patrocínios ficam maiores. Mesma coisa se estiver fazendo sucesso. Mas a gente vai querer estampar o nome na camisa, por exemplo, então patrocínio master um pouco maior. E aquela história, você pode comprar jogadores jovens, promissores, como por exemplo foi o Claudinho, mas buscar às vezes um jovem ali que joga para um time menor na Argentina, você pode buscar um jovem ali no mercado na Colômbia, por exemplo, ou até mesmo no Brasil, pegar uns atletas da categoria de base aí de clubes grandes que não vão ter chance profissional agora e dar essa chance, e aí você, esse investidor que tem inserção no mercado internacional, conseguir revender esse atleta depois com um lucro bastante grande. Mas nesse meio tempo, né, em que ele maturou e se tornou um grande atleta, um jogador um pouco mais consolidado do que só uma promessa, você vai ter esse ganho nesse período também, o que é importante. Então, tem que ver o que vai ser e a forma como vai ser feita, né? Porque tem exemplos diversos de situações em que o clube empresa, né, e os investidores dão certo, Um último exemplo, o Liverpool, por exemplo, que o pessoal do Boston Red Sox trouxe para lá até a filosofia que eles têm do Moneyball, e uma filosofia na hora de contratação e tudo que faz dar sucesso. E você tem os donos excêntricos, como foi um antigo dono do Fulham, que quis colocar até uma estátua do Michael Jackson na frente do estádio. Então, tem que ver que tipo de investidor vai vir, tem que ver qual é a proposta e tem que ver o que o conselho vai fazer, o que a diretoria atual vai fazer para proteger a história, proteger as cores, proteger o patrimônio do clube, para evitar que seja uma aventura que, quando o investidor sair, o clube possa ter pernas para continuar, senão a gente vai acabar com rumos de Rangers, de Parma, ou até mesmo um exemplo aqui da cidade, né, que se estrepou financeiramente e vai ladeira abaixo, ou até mesmo a Portuguesa. Então nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de investidor vai vir para não entrar no barco que o Figueirense entrou, para entrar num barco parecido com o que o Bragantino entrou, porém mantendo a estrutura, mantendo o respeito à instituição que é o América, ok? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ser mais um outro vídeo longo, né? E deixa um comentário aqui sobre o que você pensa do Clube Empresa, se você tem exemplos aí de sucesso ou de fracasso, se você tem mais medo ou se você é mais otimista com essa proposta. Também dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre alerta do nosso conteúdo, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e falou!